É, já estamos no século XXI e nada mudou. Máquinas passam por cima de vidas e sonhos. Entre os becos existem mães que lutam para dar do bom e o melhor à sua família. Mas a vida é feita de tristeza e alegria, o certo, o duvidoso e o errado. Eu só peço a Deus que ilumine a caminhada de nossos filhos, o futuro do nosso país. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona oeste da cidade, continente é nós aqui. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona oeste da cidade, continente é nós aqui. Passado como sempre, o continente tá daquele jeito que caralho. Os homens chegam sem respeito, GRT na pista, haha. Hasta la vista, otários fardados em nós. Sem essa de revista, encapuzados, maquinados, puta que pariu. Invade a favela de escopeta e fuzil. Perna pra quem te quer ladrão, lá vem o robô. Filha da puta farinhador, causando terror. Mas os homens não te protege, vê que safados. Às vezes a farda é cinza, camuflada, e os caralho querem pegar ladrão. Aqui não vai dar certo, então escuta, cuzão. Ninguém é seu boneco. Ego, ego, bicho, crédito, tédio é ver vocês na área. Apagando mal e a pau, enquadrando toda a raça. Vários sites, pininho, bloqueado, sem vacilo pra parede. Não, não, não é com nós e nem comigo. Cê não acredita, João Maluco? Fica, confira na esquina de boi. Dá uns 15, depois me diga. Oh, choque, borrachada, coronhada na carcaça. Cara, vamos dar o fora, que eu não quero levar porrada dos tiras. Sai da mira deles, lá vem a blazer. Um, dois, três, quatro, tipo eles só fazem máscara de coturno e cacetete. Quente é a chapa que esquenta de repente. Frequentemente, isso acontece, enfim. Lá na maloca ouvi vários boatos assim. Maluco que não acredita, então meu manda presa. Ideia certa é transmitir, essa é nossa meta. Louco fala baixo, pede viu, não viu nenhum suspeito. Todos mocosados ali no escuro, no beco atento. Com giroflex na madruga chama a atenção. Eu não quero ser mais um na detenção. Então, se ter flagrante some, se quiser ficar esconde. Cheiro com os gambetas, um de bonde até no Monte Cristo. Mas que sinistro, os inimigos vêm de blazer. Também pistola, algumas 12 e uns colete. Quem tá na frente é um atropelo, ninguém escapa. Eu já tô cansado de levar várias porradas na cara. Vale tapa, sou que cuspe coronhada. É muita covardia só porque estão de farda, né? Não se ligue tão aí. Mas daqui pra frente, zona oeste de Floripa, continente a chapa é quente. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona oeste da cidade, continente é nós aqui. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona oeste da cidade, continente é nós aqui. É guerra urbana, ganância, olho grande só quer fama. Favela tá mó treta, fortaleza se partiu. Ambição, inveja, os mano, tudo dividiu. Mas por aqui bem sei. Só os fortes sobrevivem, persiste a lei do crime. Cabeça erguida, pé no chão, prevalece a humildade. Estrela brilha no céu, só lá no céu. No mundo escuro do subúrbio tá faltando lealdade. Falsidade predomina. Por onde eu passo pode crer que registro várias fitas. E o que sobrou do amor foi o espinho da flor. O ódio bateu de frente com a palavra do Senhor negócio. Acreditar em quem já tem uma pá no São Cristóvão. Na madrugada sinistra do gueto eu me deparo com velório. Meus pêsames com licença, lágrimas sob meus olhos. No momento eu lembro que na verdade ninguém é correto. Malandro de verdade é o que corre pelo certo. Os mano velho no soco de burro, porém minha mente vai bem mais além. Ha! Mano que é mano é favela e não tira ninguém. Nas estradas da vida é uma bênção de Deus. Nas esquinas da quebrada. Mas o que morreu, sinceridade no olhar. É isso que eu prospero, não preciso de gangue. Nem capataz pra honrar meu nome. Espírito ruim na favela tem de monte. Vou com Deus, não de bonde. É nóis. Me digas com quem ande que eu direi quem tu és. Lembre-se, sou negro rude, zona oeste, atitude. Canto pra manos que tem fé e tem virtude. Tá no samba, no rap, no crime não se iludem. Seja como for, vou fazer pelo amor. Pregar a paz aos manos, favelado, sofredor. Me alimento a ostentação, vivendo no rancor. Porém, enquanto passa fome, o outro come bem só que ninguém é mais que ninguém. É mais igualdade, de fato é só na busca da vitória. Glória, glória a Deus. Nesse mundão bem louco, abençoe os filhos teus. Paz, paz, paz, paz. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona oeste da cidade, continente é nós aqui. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando. nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona Oeste da cidade, continente é nós aqui. Lágrimas de mães correm, causando enchentes na cidade. Congestionamento, estresse, maior dificuldade. O ministério é a máfia, os mano advertem. Álcool, pedra, pó, armas em cada esquina, mente ferve. Poucos ganham, muitos pede. Obstáculo nos impede, interfere, nos persegue. Segue. A caminhada é longa e o chão tá liso. Na vida do crime, não admite o seu vacilo. Bandidão de mil anos, pois é. Já vi tombar na mão de pivete que nem sabia atirar. A força de um revólver ilude os irmãos que se tornam assassinos. Polícia, ladrão. Alma, carne, eu sou o que fica só o pó. Bang bang, zona oeste é o efeito dominó. Infelizmente assim o sistema funciona. Pai foi morto na guerra, mãe seu filho abandona. Somente neste século duas guerras mundiais. Filho cheio de coragem, mas quem sofre mais é os pais. Autodestruição, mano, do planeta Terra. Governo rasga dinheiro e dá de cara nessa merda. Eu cheguei a uma conclusão que o mundo tá perdido. Vagabundo quer dinheiro e playboy quer ser bandido. Nos becos, nas ruas, nossa luta continua. Liberdade, sede de justiça, um bom banho de lua. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona Oeste da cidade, continente é nós aqui. Enquanto isso, na favela nada muda. Senhora chorando pelos becos nas ruas. Na favela é assim, o crime não tem fim. Zona Oeste da cidade, continente é nós aqui.